este irmão alguém que te ouvir. Quantas vezes ele te falou, estendeu sua mão, teu nome gritou, nos abismos profundos ele te chamou. É porque mesmo aí, em teu mundo de dor, mesmo aí.